aniversário do Demi, alta pressão. E o Sozão do Hulk Saud. E o Milk. E o Jefferson de agora. Já gravando o Cerezão, membro da peça de hoje. Pra ficar na história. Demi. Isso, vai lá. Geladinha, geladinha. E aí, parceiro Ellen? Alô! Alô, menino, para lá! Alan Santos com o motopete da galera! Meu DJ Michel! Um, dois, três, vai! E aí, Anderson? Machine, vai! Por sinal aí, ó. Abraçar com o carinho da Lei William, o Alisson, Jojo, Cláudia, Jonas, galera da Tumilanja. Um abraço com muito carinho, já sumiu aqui. Vamos lá! E assim, Julinho! Aniversário do Demi, meu irmão. Alta pressão, o que saúde? Lume alta pressão! Segura! Segura! Are you ready? Segura! Segura! Are you ready? Ai, Michel! Olha só agora! Olha hoje, portanto, aí no Destaque Show, portaria liberada pra galera e o som do Hulk Saud detonando lá no Destaque, viu, gente? Vai ser meu amigo Anderson Júnior! Aí, Alan Santos! E aí, Belém! Jéssica Badrago, meu irmão, como é que é? Parceiro, você! Obrigado, muito carinho, Gelson! Joga, como é que é, Fernando? Mocito na galera, Leandro Marcelo. Bem baixinho. Olha, já me avisaram que a partir de agora a portaria tá liberada, viu? Que tá na externa aí, vem pra cá, que a portaria tá liberada, viu? Vem de bola! Bem baixinho, DJ Milk, bem baixinho. É Podcast! Com o amigo Danilo da tatuagem, como é que é, Danilo? Ele tá na área! Vamos lá! Esse Danilo é muito... Novinha. No baile que é lá no sul, e como sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou eu. Ô novinha, cê é tudo de bom. Porra, William! Boquinha, tua boquinha. Não faça mais isso não, viu? Avisa pra ele aí. Tem equipamento aqui em cima. Dá uma lapada no chão. Como é que é? No chão. Meu vacino Chibé, você tá brigado com muito carinho, Chibé. Esse é vacina! E o Clebinho. E aí, gata? Olha pra mão assim. Bomba, vai, Josão! Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bombo granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai. Pesado. Chegando a do Juninho, que é o sagrado aí, Juninho! Diferenciado hoje, ó! É quase mulher, eu tô falando, é da lacraia! Vai na craia! Ei, Denise! Cuidado que a cunca, que a cunca te pega. Pega daqui, pega de lá. Vai, cuidado que a cunca, que a cunca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado que a cunca, que a cunca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado que a cunca, que a cunca te pega. Pega daqui, pega de lá. Não para, até o chão. Vai, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, para, até o chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, vai lá, galera. Vai! Anderson Domingos da Espetaculosa, é isso, Espetaculosa. Olha, hoje tem um bagote teu por conta do Daniel. Lá no Destaque Show, viu, Domingos? Eu vi seu Daniel, viu? Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Cuidado que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Bora detonando, detonando, detonando, detonando, detonando. Pra cima. Devagar. Devagar. Devagar. Devagar. Devagar. Devagar. Acelerando. Acelerando. Acelerando. Acelerando. Vai, vai, vai, vai. Vai não bate não. Vai não bate não. Vai não bate não. Vai não bate não. Vai Michel, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Turn down for what? Big Brasil. Suave, Danilo! Paga de Paragominas, no aniversário do Ademir! O pressão, o que saúde! Santos! Alô! DJ Juninho Consagrado! DJ Milk! Eita, eu sou o Brasil! Eu sou mal. Mal. Eu sou mal. Agora mal mesmo. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Não bate não, mas. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Girando, girando, girando, girando, girando. Meu irmão, para lá, segura lá, como é que é assim? Olha o Carlinho, olha o Gilberto do Bob, aí Gilberto! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo, e ela veio... Olha o caminho do rolo aí, Gabi! Desafiar, não tô entendendo, mexeu, mexeu... Alô, Ademir! Um, dois, vai! Eu chamo, eu chamo, vai. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Palminha legal! Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Alô, Zé. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica, fica pra mim, fica, fica, quatro pra tu. Fica, fica, quatro pra tu. Mas será mesmo? Que não, que não, que não. Nós vamos ficar por aqui. Hey! Oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. Um, dois, três, vamos, vamos. Nós vamos ficar por aqui. Hey! Oh, oh, oh. Mas eu quero essa aqui, o Elê. Olha aí, ela. Só me diga, só. Agora. Olha o galinho, meu irmão. Olha o galinho. DJ Genilson incomparável. Olha, tem, tem, galinho, vem. Júnior Calado de Castanhal. Tem, tem. O sucesso em remix. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola. Liga da boa. Segurei no batidão, que vai na pressão, que vai na pressão, que vai na pressão, que bora na pressão, que bora na pressão, bora na pressão, bora na pressão, bora girando, bora girando, bora girando, bora, bora, bora, bora, bora. E eu me quando não merecer, hoje sonhei você, precisei acordar, era tudo tão lindo, até eu recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Olha pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Eu vi no céu olhar, enquanto que o mapa delirava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Mais um DJ meu que quer mandar uma mais antiga, uma que mexe no HD musical. Vem só, vai, vai. Outra mãe é foda, mano. Pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Yo, se yo. Acostumado a tocar só do lado. Vou tocar do outro assim, Jefferson. Pra viver o seu amor. Sim, blá blá blá, bora tocar. Aqui no baile do Lohan tinha tudo que eu queria. No baile do Lohan tinha tudo que eu queria. Então vai lá então. Calcinha, aquela, aquela, tá quentinha. E aí, Maxilão, Zé? É nóis, papai, vamos lá. Eu falo, hoje tu vai ver. Hoje é nóis. Vai sobrar prato de Deonta Capiru. Não adianta gritar, hoje tu vai divisar. É sensacional, quebrando tu vai no grau. Vai ser bem assim, é bola devagarinho. Sobe, desce, fica. passar dia 8 e 9 de outubro. E o Águia de Ouro lá no Mar da Sofrência, meu irmão, lá na Ponte Nova, né? Não esquece, 8 e 9 de outubro, Águia de Ouro no Mar da Sofrência. Fala, Ponte Nova. Tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Caralho, como eu vou voltar pra casa? Caralho, como eu vou voltar pra casa? Esse é o Didi Lohan, que adora cachorrada, mulher. E o meu que vai tocando, baby, baby. Tocando assim, sentimento. Olha, hoje há um destaque: promoção de bagulho de cerveja, viu, gente? Hoje é um destaque, domingo, promoção de bagulho de cerveja. Um detalhe: vai estar Hulk Saldo por lá, detonando pra galera, viu? Oi, sabor, meu irmão! Tá tudo ao contrário hoje, pai. Mas te olha, mano, olha, mano. Amigo, fala, mano, sabe o caminho, você também. Só limbo lá em Marguerite. Ali, GG. Ali, GG. Sino Chaguinha! Chaga saúde, parceiro! Chorar não vai trazer você, gritar, ligar, o que fazer? É o fim, nunca mais, onde o nosso amor se esconder? E aí, Elsa, mano? Aqui estou pensando. Márcio, como é que é, Márcio? Você também? Olha um garoto, cara, no bar, meu irmão. Como é que é? Aniversário do amigo do Emi hoje. Clube da Pressão, Hulk Sauri e o Pressão, tô aqui no Bra galera. Jefferson Milk. Vamos lá! O Miguel, o Thiago, o Hernan, vai te parar o pé, mas abraço com muito carinho. O gaqueado, o gaqueado, vai. Ah, fiquei tão arrasada quando você me disse adeus. Com simples aperto de mão você me agradeceu. Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel. E foi embora. Ah, não sei o que é que vai ser da vida sem você. Se pudesse voltar no passado pra não te fazer sofrer, eu teria ficado com outro, mas se magoei sem pensar. Meu Deus, e agora? DJ Michel, meu irmão. Sua primeira vez. Ele dá valor. Eu mereço outra chance. Oh, oh, oh, oh, oh. Que tal a gente... Pra gente que encontrou a chave do Amoto e Yamaha. Mas que tudo, amor. Trazer aqui no comando, tá legal? Volta pra minha... Com, ou melhor, ir lá com o Miau, viu? Seja do jeito que for, não admito perder. É. Minha vida pra ficar com você. Esqueça o que passou, ainda amo você. Você hoje tá no meio do bar. Coisa boa, meu irmão. Coisa boa. Coisa boa. Alô, DJ Milk. No marcante do Clube do Brasil. Quem sabe um dia eu faço uma canção. Por não ter você aqui. E aí, Alisson? Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho com você. Do, ré, ou, mi. A nota não sei dizer. É pra escala? Que represente a força dessa paixão. E aí, Alisson? Meu anjo do amor. Parceiro Camilo! Obrigado, Camilo! Valeu, parceiro! Vai ter uma sala amanhã hoje, minha gente! Pra cima, sim! Bora, Milky! Nosso parceiro Ernesto também tá ali com a gente, curtindo! Ele e toda a sua tropa, obrigado! O nosso parceiro Alan Santos também tá ali do lado. E Elcio Cobra d'Água, o Erlen, tá todo mundo! A família tá reunida, viu? Que um detalhe, eles falaram Jefferson. Hoje vai todo mundo pro Balneário Destaque Show, porque a portaria é totalmente liberada hoje por lá. Todo mundo quer pegar com DJ Birumix. Tá bem, hoje, vamos lá. Reunir a galera logo cedo, a gente desce pra lá, bora! Bora pra mansa. Outro quer ir pra Vale marcar de novo. Sai de Vale, fala, mano. O nosso parceiro Cizão também tá aí com a gente. Bora, Cizão! Que nasceu nosso amor, carretinho. Não posso falar. Ah, tá ali o parceiro Cizão, né, Jefferson? Alô, Cizão! É o amanhecer com... Tá na área. Verdade. Escrava d'água, ele tá falando marcante, né, Gil? Olha o meu brother Gego, chega agora, como é que é? Gego, tu tá atrasado, porra. Com você ficar. Banda 007. O Michel, Poliana, junto com o Maninho Gego, esse tem moral comigo que tá na área, meu irmão. Olha o Nandinho! O Ademir, o amigo Edson, vizinho do Ademir. Direto com muito carinho. Marcante, não? Marcante, não, João? Hoje o sol nasceu mais cedo. Meu amigo Lolinho. Lolinho do Amendoim, esse é passando comigo com muito carinho. Obrigado, Lolinho, você é o cara, meu irmão. Esse tem morada. Logo em seguida. Thomas Gil, é isso? Esse gig é muita onda. A lua nem brilhou essa noite. Parece até que ela perdeu sua cor. Tô na varanda, tô com saudade, eu tenho... Meu amigo Billy! Chegou agora o Billy, ó! Vamos nessa, Billy! Billy! Ainda tem, tem? Então traga pra aí. Vamos pra. Eu vou mexer no meu HD musical. Vamos mandar mais um. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais quero aqui comigo. Mas vou te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Vou te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais, minha habitação. Banda 007. Eu tô chorando DJ Milk. Só de pensar, se você se for, eu vou ficar. E aí, Chaga? Imaginar ficar distante de ti. Dói mais. É gostoso fazer amor contigo. Sentir quente, abrir a TV. Em Paragominas, elas vão tocar. São as máquinas automotivas que vão detonar. E aí? Carreta dessa parte e a S10, a cobiçada, vão tocar com o DJ Milk, o Mega DJ do Pará, pra você dançar. E eu vou tocando a aniversário do Ademir Clube Alta Brasil. Se você se for menina, você com muito carinho, agradecer hoje, portanto, a nossa Polícia Militar, fazendo a segurança, e a gente vai reduzindo nosso som bacana, respeitando as leis de Mãe do Rio, né, Demi? Salamãe. Polícia Militar fazendo hoje a nossa segurança aqui no Clube da Pressão, só na mana, meu irmão, reduzindo, de boa, vamos lá. Livre, gente, o que tu diz? E tu vai te ver, por você. Bruno e Trio, a mulher. Os dias felizes que passamos juntos. Assino Dandinho, vindo de você também. A de Neguinho na área, obrigado de Neguinho com muito carinho. O Neguinho também da batata, do amendoim. Tu convenceu do Neguinho, tá na área. E aí, Anderson? Ele é gacha Wolf, é marcante rolando pra galera, sorrindozinho do já. Um, dois, três, vai. 007. O que é que ele tá na galera? Como é que é com você? Tudo bem? Vem com muito carinho. Já tô só no bacocho. Aí eu dou valor, papai. Me tem. Diz pra mim, não minta. Sigo então sem saber. Olha, sábado que vem agora tem festão aí no terreno do Negão da Batata, viu? Próxima da Morena, meu irmão. Vou estar em Tapixana com o Simão aqui pra você. É por lá, Negão. Que nós. Meu amigo velho da Tubilândia, alô velho, você também na área, no pressão, no Rock Sound. Obrigado, velho! Tornado 3D, tornado 3D, tornado 3D. Lá vem mais uma lá. Maxi Close, ele tá aí, galera. Como é que é, Maxi Close? Você, meu irmão, obrigado, parceiro. Então, bora.